Salve, salve, holocausto periférico 2013. É desse jeito, vagabundo. EP, viver de rap nas pistas. E cada loucura revigore o meu sentimento. E eu não poderia mais sonhar se acordasse um motivo, nem algo pra alcançar. Viver sem dúvidas, sem lutas, sem metas, sem reclamações, problemas, sem nenhuma descoberta. E inspiração de fato me abandonou, mas eu fui de encontro porque ainda existe amor. Na correria, a minha vida inteira, quero viver de rap e não é brincadeira. É mais que um sonho, viva a realidade, estudando e melhorando a cada atividade, cada produção, a cada beat. Em cada track lançada sai um novo hit. A cada história registrada na memória, não esqueço o passado, mas eu vivo o agora. Essa é a hora, favelado, peguem suas armaduras. Fronte de ataque nessa batalha injusta. Cada loucura revigora o meu sentimento. Errado por errado, prefiro ser sempre o mesmo. A vida é dura, mas não posso desistir. Traga de volta os melhores momentos que eu vivi. Cada loucura revigora o meu sentimento. Errado por errado, prefiro ser sempre o mesmo. A vida é dura, mas não posso desistir. Traga de volta os melhores momentos. Olhe, acorde, só muda quem pode. Se as escolhas fossem fáceis, ninguém tomava sacode. Veja, reprove quem se envolve. Se você tá no erro, será cobrado com a morte. Com sorte fica vivo, pode ser um choque te mostrando objetivo. Te chamar no eixo pra não desviar o caminho. Se você tem amigos, nunca estará sozinho. Guiado por deuses orixás, sem olhar pra trás, sem medo de crer. Quem anda com fé jamais vai se perder. A crença guia, conduz e determina. É só crer que Xangô ilumina. Se tem melanina, não fica na esquina. A viatura passa, se é pobre, então atira. Mande família em sua defesa, é assassina. Polícia mata cinco e isso ainda não é chacina. Cada loucura revigora o meu sentimento. Errado por errado, prefiro ser sempre o mesmo. A vida é dura, mas não posso desistir. Traga de volta os melhores momentos que eu vivi. Cada loucura revigora o meu sentimento. Errado por errado, prefiro ser sempre o mesmo. A vida é dura, mas não posso desistir. Traga de volta os melhores momentos que eu vivi. Viver de rap vai além de uma frase. A EP na rua porque chega a nova fase. É o holocausto, tio, de cara nova. Botando a cara tapa, é amor a toda prova. Eu sei sim, incomoda quem fica parado. A minha ambição é pelo esforço do meu trabalho. É a vingança contra a indústria mundial. Eu sou livre pra falar o que eu quiser na real. Se eu vejo sangue, eu rimo sangue. Se vejo gangue, rimo mais sangue. Se vejo vitória, gasto mais sangue. Misturado com o amor que vem de um homem confiante. Não é que eu faço rap de vencedor. Só acho que se planta o ódio, não se colhe era amor. Fechou, é nós, família. Vamos invadir, rouba a cena e mostrar que estamos preparados para derrubar o sistema. Cada loucura revigora o meu sentimento. Errado por errado, prefiro ser sempre o mesmo. A vida é dura, mas não posso desistir. Traga de volta os melhores momentos que eu vivi. Cada loucura revigora o meu sentimento. Errado por errado, prefiro ser sempre o mesmo. A vida é dura, mas não posso desistir. Traga de volta os melhores momentos que eu vivi.